Pérez, pioneiro 32. 4076 está autorizado em ILS? Autorizado, final do procedimento ILS é para estabilizar. 4076. Pioneiro estabilizou. Pioneiro 32, reduza para aproximação. Reduzindo para aproximação. Só 3283, reduza para 1709, desça para 4000 pés, altitude 9095. 4.095, portanto 3283. Então 3283, curva direita, proa 080. Já está interceptando o localizador, tanto 3283. 09, check train, busca viseira 10. Pouso, baixado e travado. Vento 1900 graus, 13 nós, rumba 09. Livre pouso, rumba 09. Azul 4463, decolado aos 46, sob controle na frequência 120.8. Chama controle Salvador 208, azul 4463, boa passagem. Boa. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4463, decola para 1700 pés. Azul 4463, contato radar, saída da Elson, vem manter nível de voo 220. Saída da Elson, sobe ao nível 220, azul 4463. 3895, chame torre na frequência 125.1. Chame centro na frequência 125.1, TAM 3895. Descida 5251, 3 TAM 3283, reduz a velocidade para 1709. Já estamos mantendo no 60, TAM 3283. Pioneiro 32, desça para 2000 pés, hoje no 095, autorizado final do procedimento aéreo, repórter estabilizado. 2000 pés, Pioneiro 32, tomará no final ILS. Romeu Lima, Foxtrot Serra, contato radar 60 milhas, sudoeste do VOR de Salvador. Chegada a Mari, aciona identificação. Então 3283, desça para 3000 pés, ajuste no 095. 3000, TAM 3283. É 6254, está aguardando o ponto de espera, apostamos um sequenciamento para pouso na 10. Gentileza, aguarde. Aguardando. Gente, estamos reduzindo para 135, então 3283. Então, meu Charlie, reporte visual com o campo. Delta Romeu Charlie, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. Torre de Salvador, bom dia, Papa Romeu, Delta Romeu Charlie. Papa Romeu, Delta, hotel Charlie, prossiga. Só me diga a declaração para o final do 17, se possível, curva direita. Papa Romeu, Delta Romeu Charlie, faça espera no setor e aguarde. Roma 09 no solo, aos 48, liga esquerda, ao estacionar frequência livre. Aguarde para transferência, TAM 3283. 3283. Segundo para pouso, QNH 10015. É, segundo para pouso, TAM 32. Azul 4070, livre pouso, cabeceira 10, vento 090 graus, 139. Livre pouso, azul 4076. Com 1924, chegada a Mari, desce para nível de voo 050. Chegada a Romeu Delta, Romeu Charlie, você mantém a escuta na minha frequência. Nove, dois, quatro. Para sequenciamento, vai na projetada. Sala Azul 4076, alisou. Boa tarde, Azul 4076, taxi via Alfa e Juliette para o portão 9. Alfa, Juliette, portão 9, 4076. Dona 3283, passou dona estabilizada, na dona Zé. Sala 3283, QNH 10 no 5, continua a aproximação, aguardando pista livre, no segundo trapo. 3283. 463, chame Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Ali, livre de espera, aproxima, continua a aproximação, reposta 3 milha da 17, vento 100 graus, 129. QNH 10 15. Reporte reportará 3 milhas fora, 254 visual com Airbus da TAM na longa final. Ah, na longa final da visual. Mas se autorizar, você pode pegar, parado. Não, após o pouso do Airbus da TAM na longa final, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Pois o Airbus da TAM já passou o externo. Romeu Delta, Romeu Charlie, passa um 360 pela esquerda, um 360 curto. Reporte reinterceptando o mesmo. 360 curto, reporte reinterceptando, certo. Pioneiro 32 no solo, 53, livre à esquerda, a estação na frequência livre. Passou a alta, alvo, que entra na alta. Ciente, livre à direita, chame de solo na frequência 21 decimal 9. Livre pouso cabeceira 1 a 0, vento 1 a 0, 0 graus, 1 a 3, 9. 7, eu tô 3, 1 a 8, 3. Alfa Delta, aguarda na próxima janela, janeiro 3, 2. Dito 3, só tente a pássaro na curta final. 7, 3, 2, 2, 3. Rono 697, chegada bom, fideza para a nível de voo 050. Bom, fideza para a nível de voo 050. Reinterceptando o final da 17, Delta Romeu Charlie. Após a aproximação, reporte 3 milhas da 17, vento 100 graus, 129, ajuste 10015. Bem, Charlie. Milhas da 17, Delta Romeu Charlie. Delta Romeu Charlie, tráfego ajustado, livre pouso cabeceira 17, vento 100 graus, 129. livre para usar no teste ali. No solo 56, linha direita, chame solo, na frequência 121 desse momento. 1218, tanto 183. Já 3, considere, continue na pista, livre na eco. Quebrar na eco, tanto 3183. Papá Romeu Lima, Foxtrot Serra, desça para nível de voo 050. Observe o TAM, cruze a 1028, reporte pista livre. Cruzando a 1028, aviso o alvo, vamos passar a pista livre. Ganhei. Pista livre, ganhei 3-2. Gente, boa tarde, até já. Paulo, 3223, meu bom, boa tarde. Boa, 3223, perdão. Táxi livre via Alfa e Juliette para o portão 3. Alfa, Juliette 3. Alfa, Charlie, no solo ao 57, ao estacionar, reporte pista livre. Ali mantém cabeceirão no zero. Ali mantém no zero, 6741. Já Boeing 738, passando nível de voo 070 para nível de voo 050. Paciente, bem visual contrato. Lima Foxtrot Serra para espaçamento, curva esquerda, proa 090. Esquerda 010, Foxtrot Serra. Decolado aos 58, chame controle na frequência 208. 208, Xané. Salvador, uma boa tarde, Xané, 6254. Xané, 6254, contato radar, saída da Elso, me mantém nível de voo 360. 360, pode voar direto Leda ou Bridge? Autorizado da Elda, presente, o Xané 6254. Ah, é o 6254, obrigado. Gol 1924, desça para 2000 pés, 2005. Autorizado final do procedimento, ele é resposta avisada. 2000 na 0 na 5, tá pra caralho. Avisado na ILF, dá 1 na 0, na 3 de baixo. 9674, me aguarda algo distante, para nós que decolou sua frente, então mesmo preciso sair do que você. Papá Romeu Lima, Foxtrot Serra, curva direita, proa 075. Reposta brisada. Direita 075. Ou no 697, confirma intenções. Lima Foxtrot Serra, desça para 3000 pés, Juno 095. Gol no 697, confirma intenções. Ok, está acertando pequena, desvia a direita, já vai tomar proa de pelo. Sim. 241, decolado ao 01, chame o controle na frequência 120, destino ao 8. 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, Web 6741, lambda EL, passa 1700. Web 6741, no contato radar, saída da EL, Leda Bridge, submantém Lisboa 340. Da EL, Leda Bridge, 340, 6740. Goma 697, desça para 4 mil pés, hoje nós vemos. 4 mil, 97. Uno 924, estabilizado? Afirmativa, 924. Uno 924, completo final do procedimento LS, eu me torno na frequência 118.95. 118.95, obrigado. Papá Romeu Lima, Foxtrot Serra, desça para 2 mil pés, 8.095, autorizado final do procedimento LS, reposto estabilizado. Ok, para 2 mil, reposto estabilizado, Foxtrot Serra. Pode baixar a trama. Deixa eu baixar a travada, 924. Voo 924, tráfego avistado, livre pouso cabeceiro 10, vento 100 graus, 129. Gente, livre pouso, 924. Desculpe, senhor, foi dando aqui, ela passou amanhã para o frequento. Sem problemas, desculpado. Web 6721, boa tarde, chegada Mari, desce para nível de voo 050. Autorizado de TAP, está presente. Uno 697, reduz a velocidade para 2109. Já estou reduzindo, 710. Uno 697, desça para 2 mil pés, hoje no 095. 2 mil, 97. Uno 697, irá seguir um Charlie 310, mantendo 170 de ground speed. Estabilizando o localizado Lima Foxtrot Serra. Lima Foxtrot Serra, completo final do procedimento LS, amitou na frequência 118.95. 18.95, tá. Uno 697, autorizado final do procedimento LS. Reposto estabilizado, reduza para 1909. Já reduzindo, autorizado e alerta. Sané 6254, passa nível de voo 1055, chame Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 125, 133.25, boa. A 924, no salão 06, e direito na frequência 121.9. Direito 121, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Romeu Lima, Foxtrot Serra, vento 110 graus, 13 nós, Kenegal 10, 5, livre pouso, cabeceira 10. Foxtrot Serra. O 924 chamou para o táxi, é isso? Afirmativo, livre, ouro, se escuta. O 924 autorizado o táxi via Alfa Juliette para o portão 10, 10. Alfa Juliette 10. Lamari, desce para nível de voo 060. 060, Lamari, 3144. No 697, estabilizado? Localizador. Bom, no 697, complete, final do procedimento LS, emitor na frequência 118, décima 95. 18. 118, 95. 235. 118, 95. Ok, 18, 95. Tá. Torre Gol, 697, estabilizado em LS. Turno 697, boa tarde, ajuste 1-0-5. Reporte baixado, travado, aguardando pista livre. Já baixou e travou. 1-2-5, decimal 1, alterna, 1-3-3, decimal 2-5. 5, 1-3-3-2-5, boa tarde. Boa tarde. Ei, livre pouso. Nossa. Usa Alfa para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Web 6721, desça para 2000 pés, hoje no 015, autorizado final do procedimento LS, reposto autorizado. 2000, estado no 015, 672, não pode guardar o nem não, senhora, metade do ano? Autorizado, dono do presente. E uniforme Fox? Golf uniforme Fox, prossiga. É o Golf uniforme Fox, solicita autorização de reboque do gate de número 5 para o parque de número 3. Aguarde o instante, Gulf e informe Fox. Ok, na guarda. Número 7. 4086. Azul 4086, prossiga. Informação Tango 380 para Vitória. Eu tenho aqui o 4089 para Vitória, confirma. Isso aí, 4089. Autorizado para Vitória, nível 380 pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida da El, Leda Eudes. O transponder é o 5546, controle 120, decimal 8, corteja. Boa, passaria do 2260, transfere, ciente da Tango. Pequeno desvio aqui à direita para evitar a formação. Ciente, passaria 2230. Chegada a mão, foi na proa de Duna, desça para nível de voo 060. Duna, por enquanto vai ser meio impossível. Mais umas 15, beleza, tem condições. Então vou na proa de Amã para chegada a mão. Passareiro 2230. Gente, nem a mão não tem condições, senhorita. Solicita manter essa proa por mais no mínimo uns 15 milhas. Gente, reposte no final do desvio. Gente, vai reportar. Juno 44, livre da restrição ITAP, desça para 3 mil pés, ao Juno 095. Livre da restrição, descendo 3 mil, 095, Juno 44. A saída do pote 3, é isso, confirma? Com a cauda, saída para o gate número 6. Ok, eu solicito que agilize, a aeronave da companhia está aguardando para ingressar no portão 5, ok? Ok. Solo Salvador, boa tarde. É o Trip 5447, ciente da Tango. Nossa autorização para a barreira, quando for disponível. 200 barreiras, copia? Saco, não escuta, prossiga. Sou o Trip 5447, autorizado para barreiras, nível 200. Até Lapa, após 180 até o destino. Decola na cabeceira 10 com curva à direita, subida Arbor, após Elefa e após Lapa. O transponder é 5557, o controle em 120, decimal 8, corteja. 7200 para barreiras, Lapa, 180 após o destino. O decola da 10 curva à direita, a saída é Arbor, Elefa, após Lapa. O controle